Recebo aqui no estúdio o presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Foz do Iguaçu, o SISMUF, Aldevir Rank. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da RCI. Vamos falar aí sobre as negociações, né, entre os servidores municipais de Foz do Iguaçu, não só os do SISMUF, mas também os professores, né, aqui do município. Foi feita ali uma decisão conjunta, até um pedido aí, né, uma apresentação de uma proposta conjunta à Prefeitura para reajuste nos salários agora nesse ano de 2018? Sim. Nós temos o SISMUF e o SIMPREF, né, e é uma coisa inerente a todos os servidores. Nós fizemos a assembleia e foi deliberado, né, o prefeito, nós fizemos uma reunião antecedendo essa assembleia, ele ofereceu 2%, nós levamos a assembleia, foi acatado, né, os 2%, só que deliberamos também para que se coloque mais 3% no decorrer do ano. A gente já notificou o prefeito, a administração, e estamos aguardando uma resposta, né, quanto a isso. Esses 2% seriam a título aí de compensação da inflação acumulada? A inflação acumulada, né, que nós estávamos antes até conversando, né, Guilherme, que ela mediu de maio do ano passado, abril, 1,69. Então, que seria o repasse pelo INPC, né. E a gente nota, não tem como dizer que ela é uma, no mínimo uma realidade. Ela é muito maquiada. Então, isso vem a cada vez mais deixar o trabalhador com ganho, né? Tem as perdas, são perdas reais, né? Que acontecem, então, eu acho que é um prejuízo grande. Por isso, nós estamos pedindo isso também, vale alimentação, auxílio alimentação, para que complemente essa renda, né? Principalmente para aquele que ganha menos, aí é um problema. Então, nós estamos aguardando nos próximos meses aí uma manifestação da administração. Essa negociação, inclusive, ela está no prazo? Porque eu me lembro que em alguns anos a negociação acabou sendo no mês de maio, justamente para aplicação em maio, né? Sim. E acabei de falar com o Ney, né, que é o secretário de administração, pelo fato de tempo, talvez não haja disponibilidade para colocar em folha essa reposição. Nós temos um merecimento, né, que está retroativo a abril, e esse virá. Talvez não venha a reposição esse mês, a reposição, esse 2%, né, colocado. Então, a gente está vendo nesses dias aí, porque tem que tramitar na Câmara. Vamos aguardar o que é... Porque nós temos também um projeto do menor vencimento que está indo para a Câmara, então... antes não tinha formalizado, o menor vencimento era em torno de 1,6 do salário mínimo. Agora vai ser transformado em referência, que vai chegar a 37, 38 referências, que esse vai ser o menor vencimento, que dá 1.521,40. Isso... O menor vencimento do município. Isso significa, por exemplo, que nenhum servidor do município poderia receber abaixo desse valor? Não, nenhum. Hoje é 1.443,20, eu acho que é. Ninguém. Daí vem o salário base e muitos holerites vem lá. Diferença do menor vencimento. Então, a partir dessa aprovação, claro, daí ainda incidindo mais o 2%. Tá, o projeto é 1.521,40, mais o 2% em cima. E como é que estão acontecendo até essas conversações com a Prefeitura? Porque a gente sabe que Foz do Iguaçu ela apareceu aí num relatório do Tribunal de Contas como um município perto de atingir aquele limite prudencial, né, de gastos na folha de pagamento. Como é que estão essas conversações? Então, agora, com a nova medição, ela chega a 49,17. Então, deu uma margem, né, uma folga para um fôlego, né, porque o limite é 51,3. 30, né? A partir dali já tá na faixa amarela, já está sinalizando que não pode fazer situações assim de reposição. A reposição na data base, né, é o único momento que pode ultrapassar o limite, desde que nos meses seguintes que se tenha adequação. Mas nós agora teve os concursos, tem que chamar. Tem também, além da reposição, né, tem um merecimento, né, também tem a data base, né, tem as ascensões. Então, são diversas situações que vai culminar num aumento de novo da folha. E essa questão até do auxílio alimentação, né, como é chamado, que valor seria a discussão, né? Qual que é o valor que vocês, os sindicatos, estão propondo? Sim, né? A princípio, né, isso tudo é debatido, nós colocamos em torno de R$250, só que é para atingir todo o servidor. Então, hoje nós vimos que no Brasil, no Paraná, tem diversos municípios que colocam o vale alimentação como um complemento, né, da renda. Ainda mais nesses tempos agora que nós estamos vendo que o trabalhador, em geral, não é só servidor público. Qualquer servidor de qualquer segmento, ele está tendo prejuízo. E nós vemos que muitas empresas e tal, eles colocam vale alimentação para o trabalhador. E a questão do plano de carreira, como é que está a discussão aí até de revisão dos planos de algumas carreiras ali na prefeitura? Então, os planos, a gente diz plano de carreira, mas são segmentos, né? Porque muitos têm mais de 20 hoje, né, computado, que não tem carreira. Como entrou na prefeitura, ele fica. Só tem os avanços vegetativos, que chamam, né? Não tem aquela carreira hoje, geralmente é júnior, pleno e sênior. Então tem diversos segmentos que não tem carreira. Então nós estamos montando uma comissão, ela vai ser nomeada em breve, para que realmente a gente coloque na mesa todas essas situações e para que haja uma adequação da melhor maneira possível. Mais de 20 anos que não se mexe nessas carreiras. Então muitos servidores, acho que a gente contando, tem 600, 700 servidores que estão nessa situação, não possuem carreiras. Até com relação à questão de carreiras na prefeitura, a gente acompanhou, a semana passada houve aprovação ali da questão dos fisioterapeutas, né? Foi uma adequação que foi feita à carga tributária? O que aconteceu ali? Porque o prefeito, a administração, ele coloca que para a saúde, ele quer adequar para colocar 30 horas para a saúde toda. Nós vamos conversando isso e também é um compromisso assim que ele vem colocando no decorrer do tempo, né? Essa administração, na pessoa do prefeito Chico, de colocar 30 horas para a saúde como um todo. É isso que no decorrer do tempo agora vai ser mais discutido e a gente quer que seja implantado, né? Eu sei, a saúde, ela demanda muita atenção, né? É desgaste você estar atendendo ali no dia a dia, num balcão, na frente, as pessoas, principalmente linha de frente, é muito estressante. Então, eu acho que é um método importante, né, na vida do trabalhador, às 6 horas na saúde. Conversei aqui com o Aldevir Hank, né, uma breve conversa sobre alguns assuntos do funcionalismo público aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Ele que é presidente, né, do Sindicato dos Servidores Municipais de Foz do Iguaçu, o SISMUF. Aldevir, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Obrigado, a gente agradece pela oportunidade. Um abraço a todos e uma ótima semana.